5, número 1 na aproximação. Informação, qualquer que na sua frequência mesmo, tem escuta no meio 3, por favor. Para o passe da 14069, seu VG1 24, funcionamento de 4 horas e 24, funcionamento de verão. XM Índia, vamos esperar chamar pronto, o time entrou no 0, no 8. Índia vai chamar a pronto, 0-0-4-5-0-0. Puxando a 6-2-5, fazendo a passagem de membro AESA, XM, tem um ponto de espera essa guarda, então o nosso vídeo de forma é constante. Nível 660, decolando 1-0 com primeira curva direita na saída de São João no Neta Doco. No presumo 44 na primeira da via, após segura e com fole rote. Transponde 5245 contra a Leona 20 do Slow 8. Puxando a 6211, no cotidiano mais com essa ponte, pronto, que foi aqui para nós. Próxima, 4069, autorizado a NR, colapso para 0, 40 graus, 092. É 220, na luz, 4950. 360, decolada 1-0 com primeira curva à direita da saída agora, 1 na transmissão elétrica. Transpondo 21 na primeira da via que intercepta, faz conforme rota. Transpondo 5256, controle 1 na 20 e small 8. Conforme a rota do plano de Guarulhos, via Pesuru, 61 decola na 10, curva direita, agora 1, transmissão elétrica, leva. E o controle após 120.8, posição número 8, com 1096. 1096, se eu tiver mais com essa, pode pronto para o Shmaker também. Torre Salvador, com 963, que estiver questionamento no 1. Com 1963, autorizado para o Shmaker também, pode estar. Autorizado, eu vou estar abrandado no 963. Eu estou esperando o número 2069. Azul 4069, do Tomo, aos 2-3, chama o controle 1-2-0-08, grato, azul 4069. Acho que eu vou fazer um sucesso. Autorizado, terra, novembro, então voo, meu nível 080, decola da 1-7, com primeira curva à esquerda, na saída da Momo, após direto. Transponde 5247, controle 1-2-0-8. No transponder, estou modificando para 3-5 com curva à esquerda, após o decolagem. Sáxi 266, 164 após 3 horas de 10 manhã. XCV Índia, ponto de espera, chama pronto, ultimetro 908. Índia vai chamar pronto,

Salve, Salvador, voo 963, ponto especializado no interno. Voo 963, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento 120 graus, 132. Eu formo um ATR aproximando da pista 10, passamos 1 no momento. Gente, autorizado alinhar e decolar 10, voo 963. Azul 4958, desce para 2010, com a pista 08, autorizaria na estrutura pista 0 e a pista estabilizada. Serginho, autorizado X-Ray, repórter estabilizado, 58. Tá terminado, Azul, pode ir para a morte, velho? Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 2775, estabilizado, passando em Índia Serra. Azul 2775, continua a aproximação, lá na autorização de fogo, informa o Boeing 737 Dragon, iniciando uma live em pista 10. Assente 2775. Azul 4950, desde para aproximação, traça o processo de 5 milhões à frente com 1 ou 2 aliviantes. Resolvendo, 5 ou 4 ou 5. Por favor, se autorizado ali, manter pista 3, 5. Voo 963, decolou 32, chama controle 120, missão 8, bom voo. 08, obrigado, 963. Azul 2775, visual, com campo. Negativo, 2775. Thanks, leva o ativo visual. Reportará. Fechando a 62, 111, aqui a gente chega, pode repetir a informação de tanque. Via parte 1 no Índia, pode esperar chamar pronto, eu tiro pelo 08. Visual com a pista 2775-900. Tensão do 2775, autorizado por sistema 0, vento 130 graus, 1-2. Ciente tem livre pouso na 10, azul 2775. Na presente boa vontade, descendo para confirmando o nível 050. Dois três três, Salvador, bom dia, Azul 4958, final do X-Ray, baixei seu rosto. Azul 4958, continue a aproximação, reporte a missão do campo. Vai reportar, o 58. Então, estou com a favor, se somo mais um traço em aproximação, mantenha a posição. Estando 4958. Tem Azul 4958, continue a aproximação, agora está livre. Agora não precisa ler de 58. Salvador, o vereador de Luciano pode manter a posição de táxi, de um som táxi, pode manter a posição de 2017. Quando liberar o setor do parque, manter o travento de primeira meia, eles fizeram a nave 08, agora o pushback por 22. 175 Solo 35, libere a direita, Active Alpha 5733, Lima, a posição. Frente direita, Alpha 5733, confirma a posição. 3 Lima. 3 Lima, graças. Autorizado o pouso, 4950, 58, perdão. Chama em Recife agora, frequência 128.8, alternado 126.0. Meu pai, o meu tá chamando na 4 Romeu aqui. Tá cheguei o balizamento então. Para 2, meu pai, existe o altímetro 908, livre das restrições de altitude em SAP. 2018, livre das restrições em SAP, 22, 2 a 1. 170, sexta via. 09970, segue com o número 3 na aproximação. Para os 4.000, controle 2080, boa viagem. 2080, bom dia. É controle, bom dia, Gol 093, cruza 1500, agora 1. 1093, contato radar na decolagem, suba via, sai da Arborão, transição Alefa, nível de voo 360. Ok, agora 1, Alefa 360, subindo via 1093. Tango Oscar Papa Golfo, forma o modo Charlie TM7. Estabilizado no localizador, passarelo 2229. Passarelo 2229, chama o Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895, bom dia, senhor. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2229. Por favor, Confirme, acho que eu vou pagar. 900 de trás, pode usar com o campo, marcha travada, chuva na final, vertical sem chuva, porém pista, último terço está molhado, os dois primeiros estão úmidos. Pode usar o checado. Gente, foi será visual o checado 2229. É 49 dessa via, para 2 inferiores, registro do altímetro 10018, por exato final do procedimento e olhou seu chuva, como estabilizado. Avistou o passarelo 22, 29, baixou e travou. Soja 229, pista no 0, sendo autorizado, vai ser no 30, 229, ajuste no 0, 8. Livre pouso, passarelo 22, 29. 3, voando Alfa, 1095. Voando, posição Alfa, 1095. Tango Oscar Papagu, 55 minutos noroeste de Salvador, tudo sudeste errado. Para ser esse informação alerta, militar de segurança do centro, 12000 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 5-0, agora 64. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. Quatro nove, meu solo 5-9, direito 2-1, dois 9. Direito 2-1-9, até mais uma. Eu sou o Salvador, eu não oito, décimo 9, 5. Obrigado, Torre Salvador, muito bom dia, federal 9970, INDS, estabilidade baixada. Bom dia, Cidade 9970, transposou a frente, já avistou hoje o 900, faz chuva na final, vertical chuva leve, dá uma olhada, pode baixar travado com campo à vista, altíssimo 018, vento 1-3-0-10-1-2-9. Sim, Mimipovo, na cabeceira 0, Cidade 9970, poderia confirmar o vento, por favor? Vento 1-3-0-10-1-2-9, pode ir ao contato? É, tinha contato. Solicita manter altitude e prosseguir para o procedimento da configuração aqui da superfície de voo. Então, se der a posição na emitida, prossegue então com o procedimento, aumento em frente, subindo para 2 mil pés, agora a frente das comunicações. Certo, em frente para 2 mil pés, federal 9970. Paulo 970, achando o controle agora, a frequência 120, decimal 80. Onda 20, decimal 8, obrigado. Zona de Salvador, Federal 9970. Federal 9970. Operação para interceptar final de procedimento, curva esquerda, proa 360, limite será radial 320 de Salvador. Solicito ainda bater proa devido à formação. Federal 9970, confirme proa em quantas milhas, por dia? Bater proa ainda para o 109. Milhas de, ainda frente para evitar a formação, depois tem que ter a condição de curvar à esquerda. Quantas milhas, geral 9970? 10 milhas a mais. 10 milhas a mais. Geral 9970, condições de curva à direita? Afirmativo. Geral 9970, curva à direita para 165, o limite será 1,0 milhas nessa proa. Em caso de falha, voe na proa de dono, intercepta o final do procedimento LS X-Ray, chama a turma no 8 do sinal 900. Curva direita, proa 165, solicita agora proa 180 para evitar a formação, e aí mantém por 10 milhas, confirme apoio. Autorizado, proa 180, aguarde próximo do tour para final do procedimento. Certo. Federal 9970, curva à direita para 275, limite 260 de Salvador. Curva à direita para 275, limite 260 de Salvador, Federal 9970. Interceptando o eixo. Cliente, reportará interceptando o eixo, será o 99703-0 pela esquerda. Zero 9970, qual foi o motivo do 360? Controle, chame agora a frequência 2008. 2008. Sou Salvador, 357. 357, contato radar na decolagem. Saída árvore, ouro na transição elétrica, nível de voo 360. Mantenha a rota de decolagem até 3.000 pés. Apoie direita, árvore. Só confirme, senhor. Após 3.000 pés, direita, voa. Árvore. Aguarde vetor para que você está final. Aguarde o próximo vetor, Esperar 9970. Sim, aguardará o próximo vetor 9970. Liberal 9970, curva direita, pro 010, limite que demais, tô no 00 de cima. Limite da falha permanece. Direita 010, confirme o limite, por favor. Que demais, tô no 00 de cima. Certo, limite, confirme demais, tô no 00 de cima, liberal 9970. Liberal 9970 para o curso localizador, curva direita para 065, informe estabilizado. Curva direita. Geral 9970, chama o seu ensaiador, seu personal 98 do Simão 95. 1895, obrigado, parceiro. Muito obrigado. Salvador, Geral 9970 retornando. Está estabilizado no INS. Cabeceira 10. Gente, Geral 9970, reporte visual com o campo. A inscrição aí deve ser só habilidade por conta de chuva na vertical, tá sem chuva, pista molhada. O último trato para os olhos tem em torno de 1.000 pés, por conta de chuva mesmo. Vento 1.0089, ajuste 09. Foi autorizado assim que avistado. Ciente, tem livre pouso, lateral 9970. Vista, o Sideral 9970 avistou a 700 pés. 120 graus, 8 9, 809, 809, Sideral. E depois, na visita 1-0, Sideral 9970. C57, chame 105, frequência 28.8, até no meu 2.6, 2.0. 288.260, Geral 9970, fala 17, 219, direito. 0092, essa identificação de fazer a chegada com mais de ônibus, 2050. 0092, da Gol, descida até o número de voo 050, via chegada com médio. Acionou a identificação de Sandia, chegada a ponto, 2060.